me ajeitei na carroceria. Enquanto você olhava pra mim, o dia estava indo embora. Eu sabia que algo bom estava me esperando. E fiz um desejo pra uma estrela e derrama as minhas lágrimas. Senti que Luca da Feira queria me crucificar num tronco de mandacaru. Que piada mais sem graça. Adeus a corrente daquele navio. Adeus nosso djembe. Agora somos escravo dessas terras daqui. Acho que somos mais bonito na televisão. Somos a mesma pessoa, só com um pouco de silicone. Tintura loura, você sabe que os anjos vêm em vão por toda essa estrada de chão. Agora estamos fora da lei, ninguém pode mais nos dizer não. E derrama as minhas lágrimas. Não vou olhar mais para trás. E derrama as minhas lágrimas.